Dia 31, Filipenses. Vazio, desolado, com sede, grato e com poder. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Filipenses 1, verso 29. Deus diz: nunca assuma, como muitos fazem, que as tristezas desta vida, mesmo as mais sérias, são incompatíveis com a alegria que eu proporciono, de um coração implacavelmente sedento e repleto de gratidão. Paulo cantou quatro mensagens de alegria aos cristãos em Filipos. Meu espírito as está cantando agora para você. Se você ouvir a música, será capaz de derramar a vida literal de meu filho no coração dos outros. Estar contente não significa se sentir alegre, mas em vez disso, significa saber que em meu filho você tem tudo de que precisa para viver em sintonia com meu espírito diante de qualquer circunstância da vida. O vazio e a desolação pelo meu espírito, transformados em sede e gratidão, capacita você a completar, revelar e se regozijar com meu filho. São as pessoas vazias e desoladas que, ao mesmo tempo, estão com sede e são gratas, que descobrem o poder de viver de uma forma que nunca imaginaram ser possíveis. Dedique um momento para orar. Senhor Deus, eu preciso mudar de perspectiva. Eu frequentemente não valorizo as mesmas coisas que o Senhor valoriza. Dê-me os olhos para enxergar o valor do sofrimento e a importância do vazio e da desolação. Que eu confie que sua vida possa ser encontrada até mesmo nos lugares mais estranhos. Em nome de Jesus. Amém.